parte da base, o Eco Juliette. Fala os 2-0, autorizado, Eco Juliette. Juno 63, táxi, 174, 4 horas e 30, alternado Campinas. 74, 430 Campinas, táxi autorizado em frente, via Juliette, assim que ingressar na Alfa, 286, altímetro no 015, tenha uma boa viagem. Gente, Juliette em Alfa, partida Alfa com a torre 1862. Obrigado, Rodrigo. Sou 923, papapá, Mike, Eco Delta, vai lhe chamar. É, por favor, informe que a frequência é 19.8, o voo 92G vai ser aeronave. Sou 98. Papapá, Mike, Eco Delta, na escuta do 923. É, pode chamar 198. Se autorizado, via Pátio Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira a torre 198 decimal 6, altímetro no 015, viagem, tá 3304. Sentilivo, táxi, Pátio Juliette, Alfa, torre 186, tá 3304, obrigado, bom trabalho. Fala, falador, bom dia, L5811. Me chamou? É o L5811, a copa do primeiro que aconteceu? Informativo, 5811, informação em curso é a Lima. Altímetro no 0 no 5, tá no portão 9, já temos aprovado 240 Guarulhos, só instante para corte. Ok, aguardando o centro da linha. Pode prosseguir com a informação. Altitude? Recebeu o Mike Eco Delta? O negativo, o Gol 923, a gente agradece pela ponte e se tiver condições, informa o Mike Eco Delta para chamar na frequência da torre em 119, corrigindo, 118612 para ingressar no circuito. A torre já está ciente da falha de comunicações dessa aeronave. Tá legal. É, ele falou que a intenção é mais para frente voar na proa da rotatória para final da pista em Osoio, ok? Tudo bem, solicite ao mesmo que chame a torre em 18612 e grato pela ponte. Ah, por isso. Bom voo. Ono 435, chame o centro Recife em 1260, alternativa 128.8. Recife 260 até 122.8, gol Ono 435. O 1923, chame o centro Recife, 1260, alterne 128.8, grato mais uma vez pela ponte. Não, por isso, 260, 288, bom dia. Salvador Approach, good morning, Brasil Air Force 2317. Good morning, Brasil Air Force 2317, radar surveillance, maintain 100, fly direct to Bonfi, position to intercept Bonfi arrival. Afirmativo, vai direto para o position, intersect, Bonfi arrival, red to descent, descent. Roger, descent 4000 feet, QNH 1015. 4000 feet, clear to descent, descent 4000. Sinalizar Brasil pela direita. Liga. Foi dono? 274, olha. Ok, não, eu aguardo. Deixa eu antecipar por gentileza a saída. Só essa timbrinha, já te atendo. Estou numa ligação aqui com o senhor, só um instantinho, por favor. Carol? Modesto, um abraço. Beijão, pode pagar. Valeu, também. Abraço, Léo, Rubinho. Ô, Rubinho. No recreio, me liga. Valeu. Alim mantém o 90. Alim mantém. E qual a solicitação do objeto? Se eu pudesse antecipar somente a saída agora. Tá pronta pra copy? Tá autorizado então de Salvador para Guarulhos, o nível de voo 240 via Aerovia Golf 677. A subida será da El Leda, após Leda e Léus, onde intercepta a Golf 677. Controle em Uno no 9.8, a torre Uno no 8.6, e o código 5051. Ok, você poderia confirmar que eu estou a Golf 77, o nosso voo está Whisky Uno, depois com Whisky 57, depois da Golf 77? Tá 3602, bom dia, disparo nível 050. Chegada Mari. 050, chegada Mari, com a Whisky 1 até Ilhéus. E depois de Ilhéus, ela mantém-se até Confins, não é isso? É, porque a gente tem aqui a Whisky 1 no Confins, depois a Whisky 57. Golf 677, Mike Charlie Romeo, depois Golf 678. Ok, a gente vai trocar aqui então. É autorizado então Guarulhos 240, vai ser pela Golf 677, depois Golf 677. A saída vai ser da El Leda até Ilhéus. Frequência da torre 718, 19.5, código 0.1, web 5.1. É, o controle é 19.8, 119.8 e a torre 1 no 8, decimal 6. Oh, desculpa. Ei, chamei pronto, puxa só lá no porta 9. Eu chequei com o centro também, a rota que o mesmo tem seria essa mesmo, Golf 677, Maricá, depois Golf 678. Sem problema, vamos alterar aqui. Ok, portão 9, chama pronto, puxa isso, né? Solo, trip 5217, puxa o acionamento, 5221. Controle, Salvador, até 3163. 3163, contato na decolagem, submantenha 340 conforme autorizado. 340 da Eolena. Delta, solo aos 30. 304, decolagem autorizada, pista 90. 1950 graus, meia dúzia. Vai no céu, 3304. senhor autoriza a Duna pro 3602? O TAM 3602 mantenha o perfil da chegada, desça para 2000 pés, o ajuste 10015 e aposta estabilizado na LS. 3000, 10015. Papa Romeu, Índio, November Alpha, voo local, corredor forte, 20 milhas. Comodoro, TAM 3304, decolado. 3304, contato com a decolagem, submantenha o nível 380, cedo cola e transição fita. 380, perfil 3304. Bom, qual é o PUB autonomia alternativa? Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, POB 69, autonomia 4 horas, alterno Salvador. Eu ingressar na Alfa Chama 12, hein? Ok, ingressar na Alfa Chama. Verá, foi corredor forte 20 milhas? Forte 20 milhas, decola a pista no 7, vai curvar à esquerda, cruzamento do aeródromo com a torre, em 1 no 8 decimal meia, afastamento com controle em 19.8, vai acionar o... aguarde pro código, em 19 bravo. Ativa, acione 0141, tá no pátio 4. Com 21POB. Para acionamento táxi decolar, chamar a torre em 1 no 8 decimal meia da presente. Tenha uma boa viagem. Passando, localizador, o voo no 982. American 9 Zero. American 9 Zero to Recife, flight level 410. Flight level 250, American 9 Zero. 350, listen information Lima, QNH 1015, stand by T clearance, American 980. Alright, so we have Lima, American 980. Acione Chime Taxi. João 31, Brasília, 1308. Trip 5221, próximo ao ponto de espera, pronto. Decolagem autorizada, 150 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, 5221. Visual, autoriza 1700 por 3602. 3602 com referências visuais, pode ser para 1 no 1700 pés, reporte localizador. Cortara. Iniciar decolagem 5221. Gente. America 980, ready to copy. America 980, go ahead. You are clear to receive flight level 350 via airway. Upper with 58 after takeoff runway 10, maintain head 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform Puka, Papa, Uniform Charlie Alpha, Aru departure, Alpha Romeo Uniform departure. Correction, Alpha Romeo Uniform transition. Salvador control frequency 119 small 8, Salvador tower 118 decimal 6 and squawking 5055. Okay, Ever Whiskey 58, 2000 till 3 DME, left turn Puka, ARU transition 119 decimal 8, tower frequency we got 18.6, 5055 and the altitude request is flight level 250. Okay, so flight level 250. Affirmative. Just a minute, please. Okay. Meia boa, 3602. Salvador, Ocean Man 6311. Yana, I request its clearest destination, Guarulhos, level 360. 6311, list information Lima, QNH 1015 to Guarulhos 360, standby to clearance. Raja, we have information Lima on the 360, standby 1. Atriz 304, vai passar o nível 150 com o centro Recife, 1260, alternativa 128.8. Alternativa 1260, 1288, graças ao Altar 3304. Muito bom dia, 3602, passou o índice Sierra, está embaixo da lata. 3602, o vento 120 graus, 120 nós, tem livre pouso, puxão. Livre pouso, pista 10302. Ocean F6311, right to copy. Yeah, go, sir. You are clear to Guarulhos, fly level 360, via airway upper with 50. After takeoff runway 10, maintain head and 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn right to perform dial. Leda, departure, after Leda, direct BDEV position. Salvador control 119 small 8. Salvador Tower 118 decimal 6 and squawk 5054. Roger, Roger, understood you. It's clear to destination Guarulhos via upper risk 50. Can you ask the departure maintain runway head until 2000? Oh, correction, till 10 nautical miles. And then on the right, turn direct to the L, Lida and BDEV. After departure 119 decimal 8 and tower 118.6, the squawk code 5054. The read back for extender 01, come full red and start and push back. I call you back when red for start and push. Follow Salvador, Cordial, bom dia, 3733, informação Lima. 3733, bom dia, Congonhas 36, já temos aprovado, Lima confere, M15, aguarde 1 minuto, cópia portão 8. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, decola pista 10, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva A, direita, pumpe o perfil subido da AEL, Leda, após Leda, a direta posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, onde intercepta a Pesuru 16. O controle em 119 decimal 8, ator 118 decimal 6, acione 5056. Estado São Paulo, nível 360, decola da pista no zero, mantendo até 2000 a terceira milha, parte direita, saída da El, ascensão lenta, foge direto, posição bridge, e up and low no meia pode. Controle 19-8, torre 198, decimal meia, e aciona 5056, 37-3. Couro 982, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, torre Gol 982. Passou, muito bom dia, 3602, Vibro. 3602, táxi em frente, segunda esquerda via Juliette, pátio 1, portão 7. Juliette, pátio 1, portão de número 7, da 3602. Solo, é o R. Salve, Salvador, é 581, tá pronto no 9? Ah, não, mais um minutinho. Você só pode confirmar pra mim que a gente mudou de matéria via? O nível de voo é o 240 ou o 340? É, nessa rovia tem que ser nível para a via inferior, 240. Ah, exatamente, eu tenho mais ou menos. Obrigada. Nada. Abraço, onde vai? Nove oito dois, baixou, travou? Afirmo, andando em Jatia, Jatia. Oito dois, livre pouso, 90, 120, 9, 10, 9. Livre pouso, 90, bom, 982. Mantenha a posição, Índia November Alpha. Salvador approach, good morning, and 580, crossing 180, down to flight level 150. Terra 23, correction, Virginia Force 2317, Salvador approach. 2317, go ahead. 2317, say you indicate a speed. 160. Can you increment your, increase your a speed until donor position? Affirmative. Until donor position, increment, increase the air speed. Present for 2317. Thank you. 170, informant. Salvador approach, bon dia. And this 580. Crossing 165, down to flight level 150. American 982, ready to push back and start engine. American 980, stand 1-1, clear for push and start, come back for taxi. Clear to push and start, we'll call you to taxi, American 982. 2 aos 4, meia, direito, 1219. Direito, 1219, 9. De November Alpha, decolagem autorizada, 17, 140 graus, 10 nós. Paulo, é web 819 novamente. Prossiga. Novamente, mas por gentileza, parece que a nossa empresa trocou a nossa rota de GNA e a gente passou no 340 mais. Tenho sim, só um instantinho. Pô, gentileza. Muito obrigado. Bom dia, November Alpha. 47, autorizado curva à esquerda para o cruzamento do campo, Índia November Alpha. Morning, Underside 80, descent flight level 050, Mario Arrival. Roger, down to 50, Mario Arrival. Information, Imagotel. Roger. Prossiga direto, conquista. 221 direto, conquista. Fala Salvador, bom dia, bom 982. Bom dia. Você levou táxi via Juliette para o portão de número 4. Juliette 4, gol 982. 01935, November Alpha. November Alpha, chame o controle 19-8. Controle 19-8, estou no geral, contato, correndo, aprovado. Alfa, ingresso no corredor forte, mantenha.